Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Essa é a história do meu amigo Lobo Mal. A primeira do maestro. Só quer pegar as velhas. Alô, compadre Paulinho. Aí, ó. Cuidado, cuidado. Sai pra lá, bicho. Ei, Juninho. Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mal. O Lobo Mal. O Lobo Mau, eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau. O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau. Olha o Lobo Mau. Que quer ser o Lobo Mau. O Lobo Mau, o Lobo Mau. Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau. O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau. Chega na festa, ele quer só tirar onda. Com as meninas cinquentona, pensa que tá abafando. No meu conselho, prefiro ficar olhando 15 anos de aposentado. Eu te mando um abraço, meu parceiro, Ivaí Promoções. Eu tenho um amigo que o homem que promove há muito tempo aqui em Castanhal. As melhores promoções. Tem um amigo que ele tem que estar no meio. O meu amigo Ivaí. Olha, Ivaí. Cadê o meu açaí, Ivaí? O Lobo Mau, o Lobo Mau. Eu tenho um amigo que quer ser o Lobo Mau. O Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau. DJ Toninho. O casal BN Show, hein? Alô, BN Show! E quem é que tá no super? Todo mundo gasta, olha, tô muito doido. Muito doido. Pega na minha segura, eu vou mostrar como é que faz. Mas quem é que balança o corpo? Todo mundo gasta, olha. Para pegar na minha segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais. Carroça é festa! Olha a motora de luxo! Ao lado do cobrador de luxo, meu amigo Wanderson! O comando aqui na comitiva Carroça é festa! Olha que chama, chama, chama a menina, vai dançar! Pode vir, pode vir! Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar! Olha o Cleito Merengueiro, Josias! Bora, Cleito! Chama a menina, vai dançar! Olha que o dedo na boquinha começa a rebolar, rebola, rebola, é. Quem é que balança o povo? Tá todo mundo. Uhul! Vamos pegar na minha segura, vamos mostrar como é que faz. E quem é que balança o povo? Todo mundo gosta, tá todo mundo doido. Olha a pegada do alemão, todo mundo vai demais. Chega mais, chega mais, chega. Galera de Linhares, um abraço, minha terra, marcando presença. Nossa, na saudade. Tô esperando você aqui, Linhares, pra tomar aquela cachaçinha, meu patrão. Valeu! Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró começou e não tem hora pra acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. A sua noite está só começando aqui em Castanhal, aqui na sala de Guarani. Daqui a pouquinho tem o Franzinha, tem o Tom. Aí o quarteto se forma aqui no Guarani. Alemão do forró, a noite uma criança. A festa tá bombando, mulherada chegando. Tem gente no escurinho, agarradinho se pegando. Também te abraço aí, meu parceiro Paulinho, tá lá de Garapé-Açu. Tá. Alô, Paulinho, registrando tudo. Lucenês gravando aqui, gravando tudo. Deixa o povo dançar, o forró tá gostoso e não tem hora pra acabar. Lúcio Campos. Deixa o povo curtir. O forró tá gostoso e eu não vou sair aqui em Castanhal. Na cidade. O forró tá gostoso e não tem hora pra acabar. Opa! Swinga, minha safoninha. Oba! Vamos, aí a com em cima da LD Conveniências. Boa, Minas Gerais. Aí o parceiro Leandro. E também o Dejanes. Minha amiga Zéssica aqui de Castanhal. Também o passeado em carroça. Alô, Zéssica. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró tá gostosinho, não tem hora pra acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró tá gostosinho, não tem hora pra acabar. A festa tá bombando, mulherada chegando. Tem gente no escurinho, agarradinho, se pegando. Tá sobrando mulher, tá tudo liberado. Alemão do forró e você tá convidado. A festa tá bombando, mulherada chegando. Tem gente no escurinho, agarradinho, se pegando. Tá sobrando mulher, o bar tá liberado. Alemão do forró e você tá convidado. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. O forró tá gostosinho, não tem hora pra acabar. Deixa o povo dançar, deixa o povo curtir. O forró tá gostosinho, eu não vou sair daqui. Deixa o povo curtir, deixa o povo dançar. Essa é pra se apaixonar. DJ Toninho. A gente toca o que você gosta de ouvir. Áudio Estúdio. Namorar com você é gostoso demais. Te dei meu coração e com ele cê sabe o que faz. Me tornei seu menino e pra mim você se entregou. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Vamos lá, filho. Você é a mistura perfeita. Pau na máquina. É moleca sapeca e sabe bem o que quer. Abraçando meu amigo Serginho também com a gente. Brincando. Alô, Serginho. Veio lá de Belém também, atravessou fronteiras. Passa e me mata de alô, Serginho. Moleca, bonequinha, sabe. Vem, vem. Vem me dengar. Vem me dengar. Vem me dengar. A gente pegar o clima. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me. Daqui a pouco tem aquela saudade, pai. Vem me dengar, vem me dengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar. Vem me dengar, vem me dengar. Dá-lhe carroça. Amigo Júnior tá aqui em Castanhal. Ei, já disse, Toninho, amanhã estarei em Belém. Lá na Via Show, claro, com a carroça. Tamo junto, Júnior, tamo junto. Você é a mistura perfeita. Bora com o padre Paulinho. Ele já tá ao vivo aí pelo Facebook. É você que tá curtindo a live aí do compadre Paulinho. Olha, compadre, mostra aí a Guarani como tá aí, ó. Olha o povão lotando aqui o Guarani. Quando mulher. Vem te embora que ainda cabe você. De paixão. A noite só tá começando. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar. Vem me dengar. Vem me dengar. Moleca, bonequinha, sapeca, vem me dengar. Vem me dengar. Vem me dengar. Aí a Lady, moleca, bonequinha, aí o meu casal bem de show. Esse é o swing da companhia. É a luxuosa que está no comando. Olha meu amigo Banana de Marituba já com a gente. Carro de apaixonado tem que ter som. pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Carro de apaixonado tem que ter um som. Pra chegar na comitiva do Imperial também com a gente. Tomar uma geladinha. Valeu a presença, viu? Obrigado. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja e abri o som. Quando a galera parou pra ouvir meu som, a turma do calçadão. A carroça. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Alô, Pantera! Gritando, quer vender o som. A polícia. Seu Pantera velha guarda. O som. Todo calçadão estava ligado no som. Aí o DJ Riquinho, saudade. Não pode ficar sem som. Tá com a gente, valeu, valeu, valeu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, a carroça tá demais. Vai. Tem que ter um som pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar também com a gente a comitiva lá de São Domingos do Capim. Carro de apaixonado não pode. Olha a presença. Carro de apaixonado tem que ter um som pra chegar no calçadão e abrir o som. Tomar uma geladinha escutando o som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Eu tomei uma cerveja e abri o som. Quando a galera parou pra ouvir meu som, a turma do calçadão se ligou no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Passou um cara gritando, quer vender o som. A polícia foi chegando, mandou desligar o som. Todo calçadão estava ligado no som. Carro de apaixonado não pode ficar sem som. Chegando mais uma carrada da comitiva Carroça Festa. Para de Nelson! 0-0 aqui. Meu amigo Charlie Fanático. Uma porra hoje. Momentos de amor, quero com você. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para quê? Nossos copos coladinhos. A gente não pode deixar de agradecer a presença. Prazer, aí, meu parceiro Tiaguinho. Amor. Aí, na comitiva dos fanáticos. Me leva pra gente. É a Monique. Quem quiser. É Monique. Me usa. É Monique, hein? Me abusa, pois o meu maior prazer. Olha, tem muito fora-olho aqui, viu? É ser tua mulher. Amor. Me leva, faz de mim o que quiser. Meu parceiro Felipe Falcão. E a sua esposa Bruna Alves. Já derramando muito gelo. Valeu! Aí o parceiro Jay Fabrício Show. Aí o Vaguinho, Tora Kemitiba, do LG, também um Gaia, aí do Falcão Negro. Momentos eternos pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Acende essa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Testemunhas para. De prazer, amor. É. Me leva, faz de mim o que quiser. Me usa. E aí, o casal Benição, só na categoria. O maior prazer é ser tua mulher, amor. Me leva, faz de mim o que quiser. Pois o meu maior prazer. prazer. Lúcio CD, aqui é experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Segura, caçonhar. Aí meu parceiro Wellington Bala, ele já tá na área, é nóis. Simbora. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. E aí, Carol? Quantas vezes amanhã viajou, viu? Seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Parceiro DJ Wellington Bala, juntamente com o Márcio e a galera da Casa da Carne, o Boi Forte aqui de Castanhal, juntamente com o JP Design. Valeu a presença, viu? Tudo pra depois, o que houve entre nós dois, só o tempo poderá dizer. Olha, já tem CD do Josias, viu, de hoje. Já tá prontinho aí. Aí na mão do maluquinho e também no Lucedez. Lucedez gravando tudo aqui em Castanhal. Sem você eu não teria motivo algum para viver. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração, pois eu te amo demais. Seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Aqui meu parceiro de Panela, aí do Panela Saúde, ela que arrebenta aqui em Castanhal, valeu. Poderá. Vem pra carroça, vem pra carroça, vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Agora, agora, o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho, DJ Toninho, libera o som e sabuga na saudade, saudade. Bora dançar aquela saudade agora, bora! Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia, doce como lar. Teu sorriso lindo, para me dizer que meu coração. Vamos lá, filho. Sente o teu prazer. Pau na máquina. Comitiva Carroça Festa. Quero te amar. Égua do som. Não se me escuta o que eu te falo. Vem ficar do lado dos caras. Nossa cabeleireira de luxo, minha amiga Nanda. Então vem, como passarinho. A experiente Nanda. Vem me dar carinho. Quero te amar. Doce mel, nossa Carroça da Saudade chegou, chegou, chegou. Estamos aqui em Castanhal. Mais uma festa memorável. Aniversário do Rock Fest. Vem dizer pra mim. Quero te escutar. Bora, Tom, vem te embora, vem trabalhar, Tom. Compadre Paulinho tá mil, viu? Tá mil graus. Teu sorriso lindo para me dizer que meu coração saudade sente o teu prazer. CDs. Alô, DJ Toninho. Eu que um dia jurei nunca mais amar ninguém, pensava assim até te conhecer. Baby, quando te amei pela primeira vez, que fosse só mais uma aventura, pensei. A carroça. Mas quando na manhã seguinte, baby, sozinho acordei, que faltava algo dentro de mim, notei. Saudade. E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, e desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. E desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. A minha amiga Silvinha, diretamente lá de Americano, ao lado aí da Marcela e também a Franci, as nossas meninas de Americano, já veio passear de carroça aqui em Castanhal. Valeu! Mas quando na manhã se é parceiro Matheus, o Rodolfo e as primeiras damas aqui dando, que faltava dando aquele balão de luz, valeu! E quando lhe reencontrei, naquele baile com você dancei, disse pra mim mesmo, sarei. E desde então os meus olhos... Ali o Fábio Etanol, que é sua, juntamente com o Henrique, você, aí do posto de São Miguel, valeu! Eu amo você. Desde então os meus olhos são seus, minha boca é sua, meu corpo é seu, e sempre vai ser assim, porque amo você. É saudade. Se eu soubesse que ela não me amava, eu parava por aqui e não chorava. Dieguinho, o senhor tá de volta. Me aprofundei demais, mais forte do que nunca. Chegou ao fim. É o homem bomba aqui da carroça agora. Seu sentimento. Compadre Paulinho, compadre Paulinho. Cuidado com o chorão aí do lado, viu? Uma noite é chorão também. É motivo pra chorar. Pra você voltar. Ele aposta e não paga. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer Lúcio Campos pra você voltar. gravando tudo na cidade de Caçanhar. Voltar e me amar em Itacaré, eu vou lhe esperar. Eu parava por aqui e não chorava. Eu me aprofundei demais e agora chegou ao fim. Brinquei com seus sentimentos e dessa vez sobrou pra mim. Uma noite sem você é motivo pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar. Uma noite. O Wellington Bala vai levar o CD da Carroça. Pra chorar. Vou tentar fazer de tudo pra você voltar e me amar em Itacaré. Olha o meu amigo Muchacho chegando com a gente. A equipe São Peter. Diretamente lá de Belém. Cadê o Carlos, hein? Alô, Caçanhar! Louco desejo por você. Mais uma noite sem te ver. Louco desejo. Noite sem te ver. Grito teu nome bem alto ao vento, pois você não sai do meu pensamento. Meu travesseiro também sente a falta. Aí, equipe considerada. Aí, o parceiro Luciano, Sandro. Aí, o Tassiano. Alô, Jean. Fernando! Já espocando muito gelo aqui! Mas só assim, meu amor, sei te amar. O amor pode até machucar. Mas só assim, meu amor, sei te amar. Eu vou te amar, eu sei te amar. É. Eu vou te amar. É. Eu sei te amar. Minha amiga Val de Luxo. Alô, Val. É. Grito teu nome bem alto ao vento. Pode até machucar, mas só assim, meu amor, se chama. A mais luxuosa carroça da saudade. Mais bonita, mais moderna e mais requintada em termos de tecnologia do Brasil. Dia 9 de novembro, um beijinho seu, ela tá chegando mais forte do que nunca. Seu mais luxuosa, o novo visual da luxuosa, lá na Via Show. Um amor com ternura, o Pari Paulinho já reservou seu camarote, tá tudo alinhado. Toda sua doce. Como é que é, Castanhão? Quero você, para sempre comigo, amor. Já tem 5 camarotes também da comitiva Carroça Festa. Quero ser seu divã. Mas eu gosto de vocês aqui no lado. Não gosto lá em cima, não. Eu te darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Pois eu sou o seu. Então vem, vem, vem, caçanhar. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão. Aí o meu amigo Evaí Promoções já disse, Toninho, o lançamento aí do novo visual aqui em Castanhal vai ser dia 17 de janeiro, né? 28 de janeiro, aniversário de Castanhal. E o lançamento do novo visual aqui. Bora pra cima, Evaí! Pra cima, meu mar! Quero você para sempre comigo, amor. Pois você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração. E um mundo de emoção. Aí a Joa, a Tati, seu fã. Luciano, Alexandre. Vem pra mim, Saramanha. Vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Saudade. Só você que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. Minha vida não tinha sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou. Essa música aí, meu parceiro Wanderson, oferece pra Amanda. Anjo bom que apareceu. É isso. Na minha vida. É o papai do ano. Anjo bom que me mostrou. Tô sabendo que o Baby Chá vai ser aqui na carroça. Te acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Te acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Uma palavra com 7 letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Minha vida não tinha sentido algum para viver. De repente surgiu em minha frente você. Aí o Paulinho de Garapiaçu. Aí, Paulinho! Que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Aí meu parceiro Cirilo, mas eu posso, juntamente com o DJ Josias. Aí o Daniel, aí a Jussi, já passeando. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Lúcio CDs. Anderson Rocha, então chega aqui atrás da carroça. Eita cidade modelo. Amo a beleza dos teus olhos, amo teu jeitinho encantador. Aí, Patera. Amo esse teu lindo sorriso, esse charme, essa beleza que aumenta o meu amor. É original. Amo a doçura dos teus lábios, amo a luz. Olha que apareceu lá. Uma porra, né? Um jeitinho delicado que me deixa apaixonado, com vontade de cantar. Por isso que ele tá alegre hoje. Você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida, meu amor. Olha quem chegou, amiga Vera. Só alegria, né, Padre? Sua sensibilidade, adoro o sabor do seu batom. Amo essa pele tão macia, esse corpo que arrepia quando sente a minha mão. Mas você é muito tímida, tímida, muito tímida, tímida, tímida, muito tímida. Maninhas de Carroça Festa. Alô, Maninha. Trago flores, trago rosas, meu amor está aqui. DJ Toninho. Trago flores, trago rosas, meu amor está aqui. Hoje é a noite do meu bem, as estrelas vão sorrir comigo assim. Não resisto, seus amores, nosso amor não terá fim. As estrelas vão sorrir comigo assim. E aí, banana? Não resisto. Diretamente lá de Marituba. Seus amores. Sempre com a gente. Cadê o João, nosso hein? Nosso amor não terá fim. Nosso amor não terá fim. Já me esqueceu, e o que eu posso fazer é me convencer de uma vez que tenho que ficar sozinho. E os melosos? Mas não tenho que chorar. Rapaz, os melosos conseguiram acabar com as NASA. Não preciso sofrer por isso. Essa semana acabou o grupo. O que passou, passou. Culpado Charlie. Preciso encontrar uma forma pra mim. LT Conveniência. E recomeçar a regra do jogo. Aí eu ia na Thelma, juntamente com os amigos aí, o Leandro. Seu amor. Alô, Desanes. Quero ir de volta ao começo. O amor não tem preço. Felicidade urgente. Clama no meu coração. E pra recomeçar, a carroça preciso ser feliz. Aquela segunda Pai Dégua, lá em Belém, lá na Via Show. E olha o detalhe, viu, gente? Já me esqueceu. O ingresso, R$1. Eu posso. E a cerveja, R$1. Me convencer. Até 8 da noite. Tenho que ficar sozinho. Eita coisa boa. Mas não tenho que chorar. Eu não preciso sofrer por isso. O que passou, passou. Preciso encontrar uma forma pra me erguer e recomeçar. A regra do jogo mudou, já que não sou mais seu amor. Quero ir de volta ao começo. Bora, cabeção, bora trabalhar, cabeção. O amor não tem preço. Felicidade urgente, ama o meu coração. E pra recomeçar, preciso ser feliz. Preciso. A carroça. Luxuosa carroça da saudade. Aqui o primeiro lugar é o povo que diz. Esse amor me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Esse amor mudou a minha vida, me fez renascer. O meu coração eu dei todo a você. Ele não quer ficar sozinho. Aniversário do Rock Fest. Agora você. Daqui a pouquinho vai ter aquele bolo. Que eu... O bolo de 30 metros. Vai ter bolo pra todo mundo, viu, gente? Se você fosse assim. Nessa história só quem sofre é o coração. Não vai embora, não me entregue. Aí meu parceiro Félix, o homem da cesta básica. A carroça. Grande parceiro Clebson, ao lado do seu grande amor. E a comitiva carroça festa. Me pegou de um jeito, uma louca paixão. Estava tão carente o meu coração. Ele precisa de carinho. Esse amor. Quem vier pode vir. A minha vida me fez renascer. Vai ser sal. O meu coração eu dei todo. É, compadre Paulinho. Ele não quer ficar. Quarta-feira tem Goiás e Cuiabá. Quem vier é sal. Você vem dizer que é o fim. Nunca pensei que você fosse mais. A luxuosa. Nessa história só quem sofre é o coração. Não vá embora, não me entregue a solidão. Muda jamais, meu bem. Muda jamais. A gente pegando o clima aqui em Castanhal. Alô, Guarani. Maestro da saudade. Daqui a pouquinho já tem o caceteiro, Franzinha. O homem do alô também. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. É. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Meu parceiro Lenildo, juntamente com a Silviane, a Joyce. Você nunca leva. Alô, Joelma. Alô, Edson. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. foi sempre assim. Esse amor no começo, meio e fim. A verdade, nada demais pra lembrar. Meu parceiro Gleison, a saudade, Marivaldo e a sua primeira dama. Aí a Kátia, meu amor, Gaguinho. Alô, Dende, meu coração. Também o um beijoqueiro. Muito amor pra dar. E também aí o parceiro Boré, lá do Itaqui, Lorena da Pedreira. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Meu amigo Paulão chegando com a gente. Não passa de uma ilusão. Fronteira também, Paulão. Ele e o seu grande amor. Te vi beijando uma mulher bonita, fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor, espetacular, me deixa doida. Fala, Josias, de jeito, aqui atrás, rapidinho. Chorando. Se você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. Quando te vi beijando uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúmes. Essa mulher vibrando de amor por ele me deixa doida, sem jeito e chorando. Você fica com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você fica com ela, eu vou embora, triste pra sempre. O amor é a coisa mais difícil. Aí, parceiro, JB Motos, o lado de Terra Alta, não existe. Passeando de carroça aqui em Castanhal. Pra poder dizer, eu te amo, eu te amo. Luxuosa Carroça da Saudade chegou, chegou. Pra que dizer que já não me quer? Você entende o que é? Que és o meu homem, eu sou só uma mulher. Uhul! Vai ser que amo outro rapaz, não me satisfaz. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Tchau! Então, pra que brigar? Um abraço pra você, meu parceiro Carlos. Também com a gente, a equipe Salpitel. Pra tentar voltar. parceiro Flávio Correia, o Henrique do Posto Bom Jesus. Por aqui, meu parceiro Fabrício Show, aqui de Castanhal, aqui no lado, meu compadre Paulinho. E aí, Fabrício? Eu sei que eu errei, agora bora pra cima hoje. Precisamos conversar sobre amor, se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Carroça é festa, quando eles chegam tudo é festa. Ele conseguiu enfraquecer. Fez o romantismo se perder, no lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisar, já estamos trabalhando aqui, equipe de fotos G3, aonde bate sua foto, entrega na hora, viu? Equipe G3 já na área aqui. Te amo, preciso tanto de você. Olha quem chegou, meu amigo Guilherme. Alô, Guilherme de Bragança. Te amo e não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Oh. Olha pra galera de Valentim, dia 16, 17 de novembro. Aí o Festival do Marisco. Banda Cass. Eita coisa boa. E emocionar. Vamos resolver nossos problemas. Vamos conversar. A carroça. Tudo voltará. Meu querido Piso. O nosso cabeludo já chegou por aqui. Quero reencontrar o amor ausente. Lembro do passado. Bora lá, bora lá. Presente. Procuro com você. Aí o parceiro Enzo. Felipe Falcão e a sua Bruna, a sua esposa Bruna. Já conseguiu enfraquecer, fez o romantismo se perder. No lugar de carinhos, brigas foi que restou. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se nós merecemos essa chance. Esperei o seu amor e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. Vamos lá, filho. Quando eu te vi, acreditei que o amor minha grande amiga Neirete, já aqui com a gente, obrigado. Equipe sem miséria, meu irmão. Equipe considerada aí do Josias, obrigado. E também toda a comitiva lá de São Domingo do Capim. Um abraço. De chover, o céu cair, e nada. O Fabrício! Tirar o que eu. Fazendo o Fabrício aqui com a gente. De mim, hoje, é aproveitando esse domingão, passando com o padre Paulinho. E aí, compadre. Os corações. Já tem o Wellington Franchi. Um grande muro de Jorginho e a gatinha Silvana. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's on. Grande parceiro Gleison. Aí, Lorena. If I could melt your heart, we'd never be apart. To me, a carroça da saudade é a DJ Toninho. A gente pega no clima aqui, sede do Guarani. Aniversário do Rock Fest. Alô, Castanhão! Sometimes I wonder why we have no limits. Everything we do is try to find out who we are. We won't stop playing that special game of love. And when we get together, Uepa! The time is running. I'll be a dream that you'll remember over and over. If only you try me, if only you touch me. CD ao vivo do, do espetacular Josias está prontinho, viu? Já já do maestro. I wanna be your illusion. Lucidez. Be your illusion to make you happy tonight. Enjoy this trip with me. I wanna be your emotion. Be your emotion. Why don't you turn off the light? Respeito e profissionalismo absoluto. DJ Toninho. Simplesmente demais. Aqui, quando me quiser, já não vou estar. Meu parceiro Bruno Oliveira. Mas não vou conseguir. Bora, cabeludo. Bora, cabeludo. Onde se esconde? Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa. Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó.